Eu criança, eu tinha tanta esperança, o futuro à minha espera, não tinha inverno, só primavera. No simples encontrava alegria, não se via realidade, somente fantasia. Tudo se transformava em brinquedo, imaginação, esse era o segredo. Era um tempo sem preconceito, sem colocar no outro algum defeito. Eram elogios e consideração. Eu, criança, não tinha má intenção. Os adultos têm suas desavenças, mas as crianças são puras de nascença. A gente cresce e perde um pouco dessa pureza. Eu sigo tentando viver essa leveza. Criança não vê cor e nem dinheiro. Criança tem o olhar para aquilo que é verdadeiro. Os sentimentos bons devem ser cultivados. Um adulto do bem mantém em si a criança do passado.